coração ferida, lava nossos olhos do medo, por todos os sonhos de amor, todas as lágrimas vertidas pelo fogo da juventude e tudo que ainda arde com vida, fecunda nossos desertos, desertos do coração. Suave. Thank you. tempo apaga tão bem as memórias. Quase não me lembro mais da tarde em que deixei a tua mão, como um navio deixa. Sorte levaram a branca vela dos meus sonhos e se perderam nas brumas do tempo. Sigo teu rastro nas águas pelo resto da vida, noite no corpo, mas na brisa. Que renasce das cinzas das fogueiras, dos pássaros que cantam depois das tempestades, navegas nas estrelas, nos sonhos dos meninos, ciganos dos caminhos, no fogo das paixões. Thank you. erguida das brasas que resistem entre as cinzas dos nossos sonhos. Sobre nossas cidades, velando agonia.